Graça e paz, irmãos e irmãs, nós vamos compartilhar hoje Josué capítulo 23. Os irmãos desculpem o barulho dos fogos de artifício. Ontem ainda eu assistia na TV quando a luz voltou em alguns bairros em São Paulo, o povo comemorando com fogos. E aqui também fogos de artifício por tudo, eleição, pós-eleição, pré-eleição, e aí também os cachorrinhos acabam ficando agitados. Muito bem, hoje é um dia especial, nós estamos lendo, vamos ler e ouvir o penúltimo capítulo do livro de Josué, Josué 23. Muito importante, Josué precisa ser sempre lembrado por nós, uma personagem fundamental na história bíblica. Muitos na infância aprenderam canções que falam sobre Josué vencendo em Jericó. E mesmo quem não teve esse privilégio na infância, já ouviu, a maioria já ouviu sermões, meditações sobre a vida de Josué. Josué é aquele que conquista a terra prometida. Estamos já falando isso há 22 capítulos. Depois de tudo que Moisés realizou, libertando o povo de Israel e pastoreando, quem conquista a terra prometida e conduz o povo na entrada da terra até a vitória final e a distribuição pelas 12 tribos é Josué. Josué e Caleb, seu parceiro inseparável, mas a figura de Josué se destaca. Eu não vou entrar agora na etimologia do nome de Josué, nem no estudo que eu recomendo a vocês de arquétipos, o significado dos arquétipos, e também o conceito de tipologia. Mas falando de modo bem acessível a todos, Josué representa no Antigo Testamento mais uma pessoa da história bíblica que representa aquilo que Jesus fez de modo absoluto, de modo pleno. Porque é ele, Josué, no Antigo Testamento, quem conduz o povo à terra prometida, e nós sabemos que quem nos conduz e conduzirá de modo total ao paraíso, à nova terra, o novo céu, à terra prometida, ao jardim do Éden, é Jesus. Então Josué representa lá atrás, na história, aquilo que Jesus, o Messias, veio fazer. Só que Josué tem uma representação histórica, temporal e geográfica para com a história bíblica, particularmente com a história de Israel. Jesus não. A conquista dele é uma conquista total, em todos os sentidos. Todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. E ao aceitá-lo como Salvador e Senhor, entra na Terra Prometida porque ele é o caminho. Ele é o caminho para a entrada na vida prometida. Tá bem? Então, eu recomendo essa leitura nessas áreas e faço esse destaque com honra da vida de Josué, com muito respeito e honra, principalmente porque ele representa, do ponto de vista cristológico, a obra que Jesus veio realizar, só que de modo não só histórico, não só geográfico, não só temporal, mas a obra dele é supra-história, supra-histórica, supra-geográfica, supra-temporal, não é atemporal, viu, irmãos? É supra-temporal, vai além do tempo, né? As pessoas usam atemporal, mas não é, esse prefixo não é o mais indicado nesse caso ou nesses casos. Melhor do que atemporal é você dizer supratemporal, aquilo que vai além. Não é que não tem tempo ou espaço. Não é um prefixo negativo nesse sentido, é um prefixo positivo. Supra vai além. Também para além e tudo mais. Também vale a pena depois estudar essa etimologia. E estamos no capítulo 23, diante do último discurso de Josué. O último discurso de Josué é o penúltimo capítulo do livro. Então, é uma bênção para nós lermos a palavra, a principal fonte da nossa, do nosso relacionamento com Deus, do nosso conhecimento de Deus. E melhor ainda do que a leitura individual que fazemos, é a leitura que compartilhamos com os outros irmãos e irmãs, todos ao mesmo tempo sendo abençoados pela palavra do Senhor. Que maravilha! Nós vamos ler a devocional que nos foi enviada e em seguida já leio o último discurso de Josué, capítulo 23. Não é um capítulo longo e há algumas lições importantes para nós. A devocional diz assim, e muito joia também: se tu uma bênção. Abraão foi chamado por Deus e abençoado por Deus para ser uma bênção. Nós também devemos ser uma bênção. Nossa vida nunca é neutra. Somos bênção ou maldição? Irmãos, prestem atenção. Ou por ação ou por omissão, você é sempre uma bênção ou é uma maldição. Querendo ou não querendo. Não há como escapar disso no que tange à verdade do reino de Deus. Somos bênção ou maldição? Somos aliviadores de tensões e causadores de conflitos. Somos embaixadores da paz ou arautos de intrigas. Fomos abençoados para sermos abençoadores. Somos um receptáculo da graça para sermos um canal da bondade de Deus. Devemos ser uma bênção em nossa família, em nossa escola, em nosso trabalho, em nossa igreja e em nossa sociedade. Por todo lado, em todo lugar, em todo tempo, devemos ser uma bênção nas mãos de Deus. Que o Senhor nos abençoe a todos. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. E essa história que nós estamos lendo agora de Josué, começa lá em Abraão, justamente essa devocional que nos foi enviada. Tudo tem a ver com a promessa do Senhor feita a Abraão de uma terra que mana leite e mel. E nós estamos chegando no final da conquista dessa terra no capítulo 23. Leamos agora o capítulo. O Senhor Deus permitiu o povo de Israel descansasse de todos os seus inimigos ao seu redor e vivesse em paz. Muito tempo se passou e Josué ficou bem idoso. Então, em determinado dia, convocou Josué todo o povo de Israel, os chefes, conselheiros, líderes, juízes e todos os oficiais, e declarou: Estou velho e muito avançado em idade. E vós vistes tudo o que Javé vosso Deus realizou por vossa causa a todas essas nações ao redor. Foi o Senhor vosso Deus quem lutou a vosso favor. Josué tinha claro que a luta foi vencida pelo poder do Senhor. Irmãos, a nossa luta, as nossas conquistas são dádivas do Senhor. É o Senhor quem luta por nós. Versículo 4. Luta e vence. Versículo 4. Vede, eu distribuí por meio de sorteio para todos vós, como herança e propriedade para as vossas tribos, essas nações que ainda restam ser conquistadas, e todas as populações que exterminei desde o Jordão a leste até o Mediterrâneo, o grande mar a oeste. E Javé vosso Deus, ele mesmo as expulsará de diante de vós, ele pessoalmente as afastará da vossa presença, e vós tomareis posse completa da sua terra, exatamente como o Senhor vos prometeu. Um parêntese rápido, você já entendeu, os que estão acompanhando desde o início, e se você não está acompanhando, poderá ouvir tudo que está postado no blog. bloglogos7.blogspot.com. Irmãos, irmãs, tudo, a campanha nacional encerrou. A campanha nacional de conquista encerrou. Estava completa a ação, vitoriosa a campanha de Israel na Terra Prometida. Mas com algumas coisas ainda por fazer. Alguns povos ainda estavam em meio ao povo de Israel, algumas localidades não tinham sido conquistadas. Nós podemos dizer que a campanha nacional estava encerrada, faltando para o povo de Israel tomar posse completa da sua terra. E era preciso só, então, dar continuidade por pouco tempo e tomar posse completa da terra, exatamente como o Senhor prometeu. Então, em âmbito geral, estava feita a obra. E agora, particularmente aqui ou acolá, um fragmento de resistência, presença que não deveria mais estar ali, era necessário que o povo agora desse continuidade e completasse o recebimento da herança, tá bem? Então, é bom você entender isso. Josué encerra a sua jornada, ele encerra com a campanha feita e conquistada se olharmos do ponto de vista geral, está conquistado. Se olharmos do ponto de vista da particularidade, do particular aqui ou acolá, ainda restava uma coisa ou outra para ser conquistada, e Josué então encoraja: vamos lá, vamos em frente e acabem de tomar posse daquilo que o Senhor nos concedeu. Versículo 6. Como agir entre as nações pagãs? Então diz assim Josué: esforçai-vos, pois, muitíssimo, para guardar e cumprir tudo o que está escrito no livro da lei, da Torá, de Moisés, sem vos permitir desviares nem à direita nem à esquerda. Pronto, esse versículo dá conta de dizer aquilo que estava acontecendo e nós podemos destacá-lo. Josué, servo de Yahvé, faz um discurso de despedida. Ele, nessa altura, já estava se aproximando dos 110 anos de idade, como diz o capítulo 1, verso 13, capítulo 24, versículo 29, vai pontuando aí a idade de Josué. E relembrando as vitórias concedidas por Deus. Então, a primeira verdade para essa nossa devocional: as vitórias foram concedidas por Deus lá no passado, e as vitórias foram concedidas de modo cabal em Jesus, e hoje, no poder do Espírito Santo, nós podemos vencer também e relembrar as vitórias concedidas por Deus. Em primeiro lugar, é isso. Quem concedeu a vitória é Deus. Em segundo lugar, Josué avisa que ainda existem algumas áreas a ser conquistadas e prega quanto à necessidade da obediência à lei, que eles chamavam de Torá. Então, do mesmo modo na nossa vida, Jesus já conquistou na cruz, já é direito nosso, já é nossa herança, mas cabe-nos completar essa conquista. Tanto no âmbito pessoal, buscando a santificação em direção à vida de Deus, à imagem e semelhança de Jesus, por obra do Espírito Santo, por fé na palavra, cabe-nos conquistar no âmbito pessoal, cabe-nos conquistar ainda em objetivos que temos para com familiares, e aí vale muito a oração, fundamental a oração. A vida da igreja: a igreja tem que testemunhar ainda para o mundo inteiro, permanentemente ela terá que testemunhar para o mundo inteiro, até o dia da volta de Jesus. Nós temos que completar a nossa campanha aqui na terra. No geral, Jesus já fez a obra, mas nós temos que tomar posse completa para nossa própria vida e aí ajudar outros a tomarem posse. Como eu disse, família, igreja e sociedade. Então, em segundo lugar, lembre disso: Deus nos dá vitória. Em segundo, ele avisa que ainda há o que ser conquistado e prega sobre a necessidade da obediência à lei, no caso deles que só tinham a lei e a Torá, mas nós temos toda a palavra. Então, cabe a obediência à palavra do Senhor. Em terceiro lugar, para isso é necessário manter a lealdade na aliança. Porque o texto vai dizer abaixo, e você já vai entender, que era necessário que o povo não se misturasse com outras nações. O sentido aqui não é, principalmente xenofóbico, não é isso. Em primeiro lugar, não. Não estou dizendo que não havia, mas e que não se desenvolveu isso. De fato, houve e se desenvolveu essa xenofobia. Mas, em primeiro lugar, aqui era uma questão de não se misturar com outros deuses. O próprio texto vai dizer isso logo abaixo, para que o povo não se misturasse a outros povos, para não se prostituir culturalmente, ou seja, não adorar Yahvé e adorar a outros deuses que essas nações adoravam, deuses que eram feitos por obra de mão humana e que não tinham poder nenhum. E qualquer poder que se manifestasse desses deuses, na verdade, tinha procedência maligna, porque esses deuses não são nada, não há outro Deus. Só há um Deus. Então, Deus nos dá vitória, temos que completar nossa conquista, nossa carreira, e temos que manter em terceiro lugar a obediência à palavra do Senhor, em quarto lugar, manter a lealdade e a aliança. Só somos seguidores do Senhor, o Criador, o Libertador, o Eterno, o Deus da Justiça, o Senhor que é a nossa bandeira, o Altíssimo, Eu Elion, o Altíssimo, o Senhor dos Exércitos, e aí vai. Então, Deus sempre foi fiel em cumprir suas promessas, irmãos. Contudo, Israel agora tinha que se esforçar em relação a esses desafios para se identificar com o plano e a vontade de Deus. Agora não podia se prostituir, não podia voltar para adorar deuses como no Egito, onde eles foram influenciados por isso. Nós também temos que reconhecer que as vitórias vêm de Deus. Temos que conquistar aquilo que ainda não foi conquistado na nossa vida pessoal, família, igreja e sociedade. Temos que manter a obediência à palavra e lealdade à aliança. Lealdade significa que nós não vamos ter outros deuses. Sabendo que Deus cumpriu as suas promessas e nós temos que nos esforçar para nos manter dentro dessa aliança. Essa é a ideia que Josué está passando no capítulo. Agora você já vai entender no restante da leitura, são só mais 10 versículos, você vai entender o que ele está dizendo. Sem vos misturardes com essas populações que ainda restam no meio de vós, não pronunciareis o nome dos seus deuses. Olha só, não é nem para pronunciar o nome dos seus deuses. Não os invocareis, muito menos pronunciar não e muito menos invocar outros deuses nos vossos juramentos. Não os servireis. Não pronunciar, não invocar, não servir a outros deuses. E não prestar a eles a vossa adoração, louvor e serviço. Olha aqui que taxativo. Não invocar outros deuses, não servir, não pronunciar, não invocar, não servir, não adorar. Esse é o desafio para nós agora, irmãos. Também era para o povo de Israel lá, no final da conquista, e é para nós hoje. Ao contrário, vós vos apegueis exclusivamente a Yahvé, vosso Deus, como bem o fizestes até o presente momento. Yahvé expulsou de diante de vós nações poderosas, grandes e fortes, e ninguém pode resistir diante de vós até ninguém pôde, perdão, ninguém pôde resistir diante de vós até o dia de hoje. Se nós tomamos posse da vida do Senhor, poder do Espírito Santo, ninguém, nem nada pode resistir à nossa vida, porque o Senhor é conosco. Mais forte é aquele que está em nós do que aquilo que está no mundo. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então prestem atenção nisso, se apropriem desse poder e nada pode resistir. Um só homem dentre vós pode perseguir 1.000 adversários, pois Yahvé vosso Deus tem combatido pessoalmente por vós como prometera. Olha só que beleza na história lá de Josué, na conquista da terra prometida, e olha a beleza hoje, se pensamos que há principados, potestades, poderes espirituais do mal, tá bem? Dominadores desse mundo tenebroso, Satanás, seus demônios, se há forças malignas, um irmão só pode vencer 1.000 adversários. E o inimigo tem que recuar, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Um só homem dentre vós pode perseguir 1.000 adversários, pois Yahvé vosso Deus tem combatido pessoalmente por vós como prometera. Portanto, tomai toda a atenção e cuidado com o vosso procedimento, a fim de amardes a Yahvé vosso Deus. Entretanto, se acontecer de vos desviares e vos ajuntardes ao restante dessas nações pagãs que ficaram ainda ao redor de vós, se vos envolveres em matrimônio com essa gente e com elas vos misturardes e elas convosco, sabei, então, com certeza, que Yahvé vosso Deus deixará de expulsar de diante de vós essas nações inimigas. Se tornarão para vós enciladas, armadilhas, precipícios, chicotes em vossas costas, espinhos em vossos olhos, até que desapareçais de toda essa boa terra que concedeu Yahvé vosso Deus. O Senhor é taxativo, irmãos. Todos nós temos que manter a vigilância para não casar com esse mundo. Não vos conformeis com esse século. Significa isso, não vos conformeis com elementos da cultura, elementos que estão aí no pensamento e na ação de toda a sociedade global, hoje podemos dizer, nós não podemos nos casar com isso, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos, cada um de nós aceitando a transformação de Deus, se transformando pela renovação do nosso entendimento, do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aqui que está o nome metanoia. Não vos conformeis, mas faça uma mudança de mente, de postura, de ação. Quem quiser ouvir sermões, além desses do WhatsApp e do blog, nós temos já postado alguns lá no YouTube, canal Metanoia, pastor e pastora Sérgio e Margarete de Gama Lavoura, tá bem? Então, vamos lá, vamos manter firmes. Ah, pastor, eu já tive já caí em algumas armadilhas, já caí em precipícios, em chicotes, né? Ou seja, já pequei e tive as consequências. Muito bem, irmão, não se conforme com isso, volte para o caminho, se arrependa, mostre fruto do arrependimento, que é mudança, e vamos em frente. Agora, o que Deus não tolera é que você fique servindo a dois senhores, servindo a ele e servindo os valores desse século. Não, isso ele não tolera. Por isso Moisés diz, Josué diz no versículo 14, eis que agora chegou a minha hora. Me lembra o apóstolo Paulo aqui, né? Eis que agora chegou a minha hora de trilhar o caminho de toda a terra. O dia da minha morte se aproxima. Reconhecei, pois, de todo o vosso coração e de toda a vossa alma que de todas as promessas que Yahvé, vosso Deus, fez em vosso favor, nenhuma, sem exceção, deixou de cumprir-se. Tudo o que foi prometido se realizou em vosso favor, e nenhuma palavra do Eterno falhou, e nem jamais falhará, irmãos. Nem jamais falhará. Versículo 15 e 16, para finalizar. Entretanto, assim como cada uma das boas promessas do Senhor, vosso Deus, se cumpriu fielmente, também Yahvé cuidará que se cumpra em vós todo o mal com que os advertiu, até eliminá-los dessa boa terra que ele lhes deu. Se transgredirdes a aliança que o Senhor, vosso Deus, vos impôs, e se servirdes a outros deuses, e vos prostrardes diante deles, então a ira de Yahvé se inflamará contra vós, e bem depressa desaparecereis da boa terra que o Eterno vos outorgou. Encerro dizendo, infelizmente isso aconteceu e breve, viu? Se você pensar na história, Juízes e depois a monarquia, logo ao fim, no final da monarquia, nós temos o exílio na Babilônia. O povo foi se deixando influenciar, foi cultuando outros deuses, foi tentando servir ao Deus Todo-Poderoso e outros deuses, e o Senhor avisou pelos profetas, avisou, mas chegou uma hora em que o reino do norte caiu, depois caiu também o reino do sul, eles ficaram 70 anos fora, o reino do norte nem voltou mais, né? E o reino do sul ficou 70 anos fora, depois volta com Esdras, Neemias, Zorobabel, mas vem outro domínio, né? O domínio dos gregos, não há uma fidelidade total, aí vem o domínio dos gregos, aí o povo se arrepende um pouco, mas não o suficiente, aí vem o domínio primeiro babilônico, depois persa, depois grego, depois romano, até que no ano 70 da era cristã já eles perderam por completo a terra. E preste atenção, ficaram até 1948, são quase 2.000 anos fora da terra. E poderão ficar mais. Não só eles, mas nós também. Fora da terra prometida, não é o caso aqui, mas fora da vida prometida, se você, diante da correção de Deus, da vara do pastor, do cajado, não se corrigir, não se arrepender, porque todos pecamos, não mostrar uma atitude de volta para o Senhor, de quebrantamento, de avivamento, nós podemos ser postos para fora. E no nosso caso, é a vida prometida. Se quiser fazer casamento com esse mundo, vai ficar fora da terra prometida, vai ficar fora da vida prometida, vai ficar fora do céu, eternamente. Então, irmãos, é tempo de nós celebrarmos hoje. Primeiro, celebrar porque o Senhor não faltou com a sua promessa, deu a vitória e provou que um homem é suficiente com o poder dele, com a ajuda dele, um homem vale mais do que 1.000 do adversário. Glória a Deus. Mas segundo, é necessário que nós firmemos os nossos pés e conquistemos ainda o que tem para conquistar no processo da nossa santificação. Terceiro, é necessário que essa santificação, para nós e para todos, né, que nós vamos influenciar, é necessário que essa santificação seja alicerçada na palavra do Senhor e na nossa lealdade para com Ele como único Deus. Pastor, mas eu não sou perfeito, eu ainda tenho um erro. Os irmãos aqui da cidade podem dizer, ah, para mim não dá porque eu já errei, eu já pequei. Não, irmão, dá sim. É só você se arrepender e demonstrar esse arrependimento, se ele é sincero, com mudança de vida, mudança de postura, e você poderá voltar-se para o Senhor. Aí vale muito a leitura do texto que já fizemos, também está postado, de Neemias, de Esdras. O Senhor, quando nós nos afastamos, ele nos dispersa e nos afasta da boa terra, vamos chamar assim, da presença dele. Mas se nós nos arrependemos, é a palavra dele que diz, ele nos traz de onde for, dos lugares mais distantes, da situação mais distante que você esteja de comunhão com Deus, ele atrai você com seu amor, e se você se render, ele corrige, e ele transforma, ele salva, ele santifica, ele vai glorificar. Ele vai te conduzir a ser uma árvore frutífera. Então, aprendamos com essa história e firmemos o nosso pé na nossa aliança com o Senhor. Louvado seja Deus por essa palavra e que ela fale muito e poderosamente ao seu coração, destacando por último que se Josué representou a entrada, o líder que conduziu a entrada para a terra prometida, Jesus é aquele que garantiu a nossa entrada na morada eterna. Que Deus nos abençoe e fortaleça. E se o Senhor nos der graça, vamos encerrar e mais um livro da Bíblia na próxima devocional. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, o poder, a consolação, a motivação para conquistar, que é oriunda do Espírito Santo, seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, e assim permaneça, hoje e eternamente. Amém. Aleluia. Glória a Deus.